Uma certa vez eu disse um sim. Esse sim abençoou a minha vida. Eu achei um tesouro, o caminho eu encontrei. Achei um tesouro, o caminho encontrei. Há uma unção de alegria no meu coração. E sem tristeza, aprendi que sua graça me basta. Quando o Senhor visitou o meu coração, eu disse sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Agora na família tenho muito mais irmãos unidos no amor de Deus. Aprendi que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Achei o tesouro, o caminho encontrei. A unção de alegria no meu coração. Aprendi que sua graça me basta. Quando o Senhor visitou o meu coração, eu disse sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, amém. Sim, Senhor, sim, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, amém. Agora na família tenho muito mais irmãos unidos no amor de Deus. Aprendi que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Achei o tesouro, o caminho encontrei. A unção de alegria, coração. E sem tristeza, aprendi que sua graça me basta. Quando o Senhor visitou o meu coração, eu disse sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor. Você pode dizer um sim para o Senhor? Uma grande alegria transbordará do seu coração. Sim, Senhor. Oh.